começar o piseiro do Por Amor, agora com pegada diferente. E essa é nossa, hein? Portal do Arrocha. Oh, oh, oh, oh, ninguém segura o piseiro do Por Amor. Oh, oh, oh, oh, ninguém segura o piseiro do Por Amor. Toca pisadinha, Nick, vai. E o gordinho tá na área, hein? Pra quem pensou que eu estava na sofrência, se enganou, eu estou aqui no bar. E as novinhas que estão lá na carência, vou dar ideia, vou pra cima, vou pegar. Eu sou vaqueira acostumada a pegar gado, eu sou humilde, eu sou do interior. Fim de semana gosto de tomar cachaça, eu sou o tal, eu sou pegador. Vaqueira acostumada.